Charlie, controle Golf Alfa, solicito autorização para ingresso ao pátio principal da posição 7. Quem está autorizado, reporte ao final do reboque. Ok, senhora. São 3601, bom dia. Sou autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola pistão no zero, a curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. E a Ampezulu 1-0. Após o base, Ampezulu 1-6, Belo Horizonte prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1-20.8 e o transponder 5454. Apenas confirmando, autorizado com Goiânia. Sim, autorizado São Paulo, com Goiânia, 3-6-0. Decolando da 1-0, pula à direita na saída da El, Lida, Motiva, após a pendula 1-0, pula a pendula 1-6, da Horizonte. Controle 1-2-0, décima 8, transponder 5-4-5-4, da 3-6-0-1. 3-6-0-1, no cotidiano está correto, no estacionamento. Amar. Controle Golf Eco Alfa, informa terra em reboque na ponte número 7. Gente. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, gol 9063. 9063, destino 012, livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus, 059. Livre pouso 990, gol 9063. Gol 9063, sala do 1, libera a direita, chama saldo. 1, 2, 1, décima 1. Sala 2. Salve 063, muito bom dia, estou autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 90, parte 1. Alfa Juliette, 90, parte 1, 90. 9972, ajuste no 0 no 2, vive pouso no 0, vento no 3, 0 grau, 05 noite. Olha por exato, 90, 90. Prossiga. Bem, 3601, em coordenação com a equipe de sala, chamando pronto o pushback. Salvador, bom dia, Oxanel 6251, com Fox Trot, solicito autorização Guarulhos. Oxanel 6251, bom dia, prepare a saída da El, Leda, Motiva, aguardando cópia. Da El, Leda, Motiva, aguardando cópia. Paula do Manchete, libera a direita, está autorizado para seguir o teste, seria Alfa e Kilo, parte 3, possivelmente posição 5 Romeu. Pela direita, Alfa Kilo, parte 3, Alfa 251, no pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Ficou autorizado Guarulhos, no nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upzulu 10, Taubaté. Controle Salvador. Opera 120, décima 8, transponder 5477. Autorizado 360 para Guarulhos, vai decolar da 10 com curva direita. Saída da Eulê da Motiva, Upper Zulu 10, Taubaté. Controle 120, décima 8, transponder 5477. No Xanero 6251. O 6251 no cotejamento está correto, estamos prontos para estiver adicionamento. Chamará. Alô Salvador, bom dia. Azul FG Hotel. Prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3, posição 4 Romeu, para a posição 2 Romeu do pátio 3. Azul FG Oscar. Do Alfa FC Hotel, fique atento ao Boeing da Sideral ingressando no pátio, a posição autorizada. Gente, fique atento ao Boeing da Sideral, pátio, corrigindo as duas que foi ótima. Tem, check, foi ótimo. Postar 3601 para o início do pushback. 3601, sou autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, são 3601. Para o táxi da 3601.184 a bordo, 3 horas e 55, alternando o galeão. 3601, estou autorizado, táxi Apache 1, no táxi Índia. Vamos para no 0, chame torre 11895, pode ir no 012. Apache 1, no Índia, ponte 0, 1895, 1012, nós estamos na 3601 agora. Siga. Gente, coordenação com a Evero, repórter o término. Tá, 3601, tá pronto. 3601, a linha decola, pista no 0, vento no 20 graus, 059. A linha e decola da 10 para 3601. Salvador, Alfa, Tango, Yankee Delta. Prossiga. Bom dia, autorização para o reboque aqui da posição número 2 para o pátio 3 na posição 1 Lima, por favor. Gente, só para confirmar a matrícula de nós. Tango, Yankee Delta. Gente, está autorizado Tango e Yankee Delta, reporte o término. Ok. Tango. 3601, decolado 31, noite no controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, um bom dia, bom trabalho. É 251, não está autorizado, chama o prontar. Semana pronta, tá. 0625. Thanks, guys. Siga também, Delta. Posso prosseguir com o reboque? Gente, eu também, que Delta. Apenas confirmando, vai do pátio 2 até o pátio 3. Pátio 1, perdão, até o pátio 3. Que Delta copiou o solo? Copiou. Só chegar, não, não. Gente, o também que Delta mantém a posição, tem um táxi, daqui a pouco solicitará o táxi, após ser autorizado a ir até o pátio 3. Alvador, Sanair 62, Uno com 169 a bordo, observando o avião, 4 horas e 58, para o carro. O Oceaner 6251 está autorizado, táxi Apache 1, táxi Índia, Pantera no 0, Chumitoi 118, décimo 95, ajuste no 0, no 2. Apache 1, Índia, mano pronto, ponte perdendo no 0, 3295, ajuste no 0, 12, livre táxi do Oceaner 6251. Alô Salvador, bom dia. Azul, uniforme Charlie. Siga o uniforme Charlie. Gostaria de solicitar o uniforme de reboque, pátio 3, pátio 1, posição número 3.